3894 reautorizado até o 070. O senhor vai fazer uma ultrapassagem agora? O tráfego está na sua posição de 3 horas, 8 milhas, mesmo rumo, um Charlie 402 no nível de voo 070 para o 050. O voo 1856 na sua escuta. Voo 1856, contato radar, sobe o nível de voo 390, saída para o Caru. Positivo. Gillette Tango Zulu, descend to 3000 feet, QNH 1013. Gillette Tango Zulu, 3000 feet, QNH 1013. São 3894, mantenha a faixa de cima. Como é que é? Desculpa, de dentro. São 3894, desse para o nível de voo 060. 060, São 3894, então tá, que é 2860 agora. Direct Tango Zulu, traffic 11 o'clock, 3 miles, crossing flight level 070 to flight level 060, airborne 320, flying direct to the position. Uma 3897, chama Recife, 1251, na alterna 133, decimal 25. 251, 13325, boa noite. 060, 3894, 3895. 3894, desce a 2000 pés, ajuste na 013, autorizar direto Duna, livre LS, aposta estabilizada. 2000 pés, direto Duna, ajuste na 013, autorizar LS, aposta estabilizada. Cruzou 90 contato radar na posição coral, mantém-se em condições visuais via corredores. Confirmando o transporte de enfermo? Gente, via corredores, 1.500 pés como proposicida, o ajuste é 1.013. Para autorizar direto o farol, o Eco Zulu November e descida para 1.500 pés. Voo 1856, chama Recife, no 2545, até 2085. 2545, confere? Estimativo, alternando 1-2085, Voo 1856. Sempre alternado, obrigado. Bom feriadão aí. Obrigado, igualmente. Juliette Tango Zulu, descend to 2000 feet, climb 81013. Meu Charlie Spray, mantenha-se em condições visuais, corredor Xé. Comercial Alex, foi confirma ideal para Porto Seguro? Confirme? Autorizado direto, Romeo Charlie X-Ray, despedida para o 085. Sandra 3894, complete aproximação, chama a torre 118, decimal 6. Sandra 3894, chama a torre 118, decimal 6. 2603, chega da Mar e desce para nível de voo 050. Juliette Tango Zulu, clear the ILS for approach, report substation localized. Ah, colega, aqui para o local localized. Romeo Charlie, que tem controle? Romeo Charlie, X-Ray tem condições de voar inicialmente na proa 235, devido ao tráfego nessa posição de 12 horas, 22 milhas, rumo ao oposto, cruzando 050 para 1.500 pés? Juliette Tango Zulu, Spotlight, on localize. Juliette Tango Zulu, complete approach contact tower 118.6. 118.6, tower 219. Tango Eco Zulu November controle. Tá visual com o tráfego na posição de 11 horas, 6 milhas, rumo oposto? Gente. Romeu Charlie Clay, confirma visual com o tráfego na sua posição de 2 horas, 5 milhas e meia, tá bom, 3 horas, rumo oposto? Mantendo separação visual com o mesmo, está autorizado direto Porto Seguro, Romeu Charlie Clay. Controle, Eco Zulu November, está visual com tráfego. Gente, Eco Zulu November. Controle Salvador, Moroncho 601, vai cruzando 2 mil pés na saída da El Lida, possibilidade de voar direto da El? Gol no 601, contato radar, sabe 380, da presente, está autorizado de voar direto Lida. Direto Lida, subindo ao 380, 601. Romeu Charlie Clay, confirma seu estimado repouso. Confirma seu estimado repouso, Romeu Charlie Clay. Gente. Sou 3603, desce para 2 mil pés, ajuste na 013, livre da restrição de altitude na posição ITAP, em redução para 2009. Desce para 2000, redução para 2109, do 3603. Com Zulu November, chama a torre 118 decimal 6. 268612, é com Zulu November. controle é o voo 9567, decolou, vai precisar 2000. Voo 9567, contato radar, sobe o nível de voo 360, sai da árvore. 360, voo 567. Livre LS, reporte estabilizado, TAM 3603. Inicie redução da aproximação, TAM 3603, reporta estabilizado. TAM 3603, inicie redução da aproximação, reporta estabilizado. Gol no 601, chama Recife, 1251, alterna 133, decimal 25. Recife, 1325, boa noite. Boa noite. Sabe 3603, de novo. 3603, chama a torre 118, decimal 6. Estou na 567, chama Recife, frequência na 260.